2 Salvadores a 378 para o táxi. Eu vejo a autonomia alternativa. Da 3178, alterna Aracaju, está com 189. 189 e autonomia? 211. Sente autorizado o seu táxi. Táxi Juliette Alfa, pode chamar no ponto de espera pronto. Juliette Alfa, chama no ponto de espera pronto, está 3178. Jetmeta 01 autorizado, final pista no zero, reporte estabilizado. Está autorizado, reporte estabilizado, 6701. A Alfa aqui está aberta, né? Tem essa marcação aqui, mas ela é antiga, né? Não compreendi. Só confirmando, a taxi Alfa aqui está aberta, né? Tem uma marcação num X aqui no solo, mas essa marcação é antiga. Afirmativo, está livre tanto via taxi Bravo aí um pouco mais à frente, como a Charlie, que é logo à sua direita. Ok, consegue via Alfa ou 3178? Está livre o ingresso, então... A linha da cola, vento de 140 graus com 08 nós, ajuste 1014. A linha da cola que estou no 0014, 31171. Está estabilizado, 6701. 7 final, turno no noite, decimal 3, 6701. 183, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Webjet 6701, está na final da 1-0, ainda não avistando. Gente, chame avistando com cheque de trem. Tá avistando, 6701. Sente a borda da pista livre, 140 graus com 08 nós, 1014 no ajuste. Livre pouso, 6701. Aguarda a pista livre. Aguardando pista livre, 6701. Câmbio 701 no livre pouso, 140 graus com 07 nós. Livre pouso, 6701. Rio 9647, pronto para o táxi, 4 a bordo, 3,50 de autonomia, alternando galeão. Rio, livre táxi via Juliette Alfa, champão de espera pronto. Certo. TAM 3178 decolou 55, controle 1935 com voo. 935, muito grato, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3178 decolado na 650. TAM 3178, sobe para o 330, vigilância radar. Sua vigilância autoriza dar presente direto a Aracaju ou Maceió? Guarde a autorização do centro. Okay, obrigado. Pronto, Rio 9647. 9647, ali mantém. O objeto 6701 no solo 57, livrando pista, táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 6701. Tower, boa noite, Livingstone 184. Sun 184, boa noite to Rome. The flight level will be 370, standby. Standby, Livingstone 184, all correct. Pronto, decolar, 9647. 9647, autorizado decolar da 10, vento agora de 140 graus com 08 nós, 1013 no ajuste. Gente. 9647 decolou 59, chama controle em 1935 ao voo. Obrigado. O Rio 9647 decolou e mantém a proa. O 9647, contato radar, sábado 330, vigilância. Possível 330, vigilância. Quando possível, eu vou ir para o posicionar de voo na proa de Evão ou a proa de Gonza? Vou Evão, Rio 9647. Evão 9647. Só 3178, chama Centro Recife, frequência 1685, alterno 2545. 285, 2545, muito grato, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 606, cliente da informação, bravo. 606 da Gol, identifique, autorizada descida via mar e ajuste no 013. Teste via mar e 613, Gol 606. We have your clearance now, ready to copy? I do copy, Livingston 184. Okay, Livingston 184 clear to Lima Indy Romeo Fox, Rome, flight level 370 via upper Whiskey 58 until Romeo Echo Charlie, then upper Bravo 623 until Fox November Oscar, after upper November 857 until Neura. Neura is the clearance limit. Take off at runway 10 with left turn at Pulka departure. Pulka is Papa Uniform Charlie Alpha. And Alpha Charlie Juliet transition. Control is 119.35. Squawk code 5532. The 184 is clear destination Rome, Lima India, Roma Foxtrot, flight level 370 via Uniform Whiskey 58 to Recife, Uniform Bravo 623, Fernando de Ronia, Uniform November 857, and Neura, that is our clearance limit, and take off for runway 10, Puka departure, Alpha Charlie Juliet, Aracaju transition, after departure, the frequency will be 119.35 and squawk 5532. Readback's correct, come to startup engines and push back. And request startup and push now, Livingston 184. Okay, clear to now to startup engines and push. Call me for taxi, Livingston 184. Livingston 184, startup and push, approve that, call you back, raise the taxi. Uma centena na proa de Val. Quando possível, o senhor estaria na proa de Gonza? Aguarde. Sim, senhor. 9647, eu não consegui contato junto ao centro para voar direto Gonza. Para a coordenação, chame centro Recife na frequência 1288, alternativa 13325. 288-1325, Zé Moto, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Livingston 184, taxi approved, via taxiway Juliet and Alpha, Comet holding point ready. Livingston 184, taxi holding point 10, Juliet Alpha, taxiway. Salvador Livingston 184, fully ready for departure. Churchill, line up and take off. The wind is 140 degrees with 07 knots. QNH 1013. QNH 1013, clear for line up and take off runway 10, Livingston 184 after departure, 11935 is frequency. That's correct. Obrigado. Boa nada. Departure Bonacci Livingston 184, just airborne. Bonacci Livingston 184, radar contact now, climb maintain level 370, Puka departure. Livingston 184, radar contact, Puka departure, continue climb maintain level 370. That's correct. Estabilizado na ILS, Gol 606. 606, 2 milhas do externo, complete aproximação, chame torre salvo.